Hey, Culto Racional, disco 3. Vai! Quando a perda bate, a porta traz insegurança. A ameaça tenta corromper a esperança. O corpo não responde, surge a desconfiança. Seu mundo desmoronou, só estão lembranças. Respire, reflita, recuse a sentença. Não perca a convicção, agarre-se a crença. Acima da dor, da morte, acima da doença. Está o que te fortalece. Sinto sua presença. O futuro da tristeza é a alegria. O futuro do futuro é a eternidade. O futuro do rancor é a agonia. O futuro da renúncia é a liberdade. Perdoe você mesmo. Força e coragem. Já não existe medo, perdoe você mesmo. Força e coragem. Preciso respirar, saber viver é saber amar. Cuidar do tempo que sou, vencer meus medos pra viver o amor. Preciso respirar, saber. Tempo de colher, tempo de avançar e de recolher. Tudo tão depressa. Tempo de lembrar, tempo de esquecer. Tempo de amar e se envolver. O que nos resta? Aonde está seu pensamento? Viver um relacionamento ou conquistar seu rendimento? Pra avistar um crescimento. Hoje o destino grande, novo hino, sempre progredindo. Deixe tudo aquilo que é dispensável. Vejo que vem vindo, olho o dia lindo. Acorde sorrindo, Deus está construindo o inexplicável. Perdoe você mesmo. Força e coragem. Já não existe medo. Vamos seguir viagem. Perdoe você mesmo. Força e coragem. Preciso respirar. Você mesmo, já não existe medo. Perdoe você mesmo.